que é absolutamente, eu fico estarrecida de saber que há empresas em Portugal que não se preocupem só em importar, mas que divulguem e ajudem e fomentem a nossa produção. Senão não temos Portugal. Quem trabalha cá tem todo o interesse, quem é português tem todo o interesse em dinamizar Portugal. E passa por pequenos gestos, como comentaram, como disseram, como surgiu esta iniciativa, honra-vos seja feita, que às vezes é alguém, numa conversa de café, que dá início a um projeto desta natureza, honra-vos seja feita por isso. Porque a DGAF tem uma missão muito, muito importante e passa por a questão da saúde animal, com quem nós temos também a parceria com a ANCOS. Somos parceiros no laboratório, somos parceiros na área da genética, somos parceiros em atividades que são as que podem dinamizar esta atividade, como dizia o Sr. Vice-Presidente, que eu vi com muita atenção e bem. Se não ajudarmos sozinhos, de facto individualmente não somos ninguém, e é com a ajuda desta grande equipa que todos conseguem, que conseguimos de facto operacionalizar. Sem produtores não faria sentido, a DGAV não existia. E queria reforçar bem essa ideia, temos uma porta aberta, podemos às vezes não conseguir responder no minuto a seguir, temos de facto muitas solicitações, acreditem, temos muito poucos recursos, como toda a administração pública, temos cada vez mais competências, temos cada vez, vejam que falei na questão dos incêndios, até nos incêndios tivemos sempre presentes também, porque é nosso património, e tem que ser claramente defendido e tem que ser claramente dinamizado. E termino dizendo, já para este ano, notem, para este ano já estão aprovadas 588.544 euros para PDR. E eu gostaria de vos dizer que é à custa, claro, do esforço de todos os envolvidos nesta matéria.